Oi, mamãe, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Faz apenas alguns dias que você me concedeu em sua barriguinha. Na verdade, não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mamãe. Acho que serei uma criança muito feliz ao seu lado. Mamãe, já se passaram 2 meses e meio e já estou muito feliz com meu corpinho, que está começando a se formar. Claro que não estou tão linda assim como a senhora, né? E as minhas mãozinhas? Não vejo a hora de brincar logo com elas. Mamãe, ultimamente ando percebendo que algo não te deixa dormir direito. Mas olhe, seja o que for, não se desespere, tá bom? Mamãe, por que chora tanto? Por que quando se encontra com o papai, gritam tanto assim um com o outro? Vocês não me querem mais? Vou fazer o possível para que sim. Mamãe, já se passaram 3 meses e noto que a senhora está muito deprimida. Estou muito confusa com tudo isso. Hoje pela manhã, fomos ao médico e ele marcou uma visita amanhã. Não entendo, me sinto bem. Por acaso você se sente mal? Mamãe, já é dia. Onde vamos? O que está acontecendo? Mamãe, não se deite ainda. São 2 horas da tarde, não tenho sono. Quero continuar brincando com as minhas mãozinhas. Ei, o que esse tubinho está fazendo aqui na minha casinha? É um brinquedo novo? Por que ele está sugando minha casinha? Mamãe, espere, essa é minha mãozinha. Ai, moço, por que arrancou? Não vê que me machuca? Mamãe, me defenda. Mamãe, me ajude. Não vê que sou pequenina para me defender? Mamãe, minha perninha, estão arrancando. Diga para eles pararem, prometo não chutar mais. Ai, mamãe, não aguento mais. Mamãe, ai, me ajude. É, mamãe, já se passaram 12 anos desde aquele dia. E daqui de cima, observo como isso ainda te machuca. As brigas com o papai por ele não me querer, a falta de emprego, o desprezo do vovô e da vovó, a sua preocupação comigo de como seria a minha vida futuramente diante as más condições de sobrevivência que o Brasil oferece, por sermos pobres e negras, a sua desinformação em relação às anticoncepcionais e camisinha. Só através disso, procuro entender e me conformar com a sua decisão de me abortar. Mamãe, não chore mais. Lembre-se que, apesar de tudo, te amo e estarei aqui te esperando para finalmente poder acariciar teu rosto com as minhas mãozinhas, poder correr com a senhora brincando de pega-pega e esconde-esconde, sem ter medo da bala perdida da polícia quando invade as favelas, espancando todo mundo, bem louco de farinha, sem ter medo de me ver envolvida com prostituição e drogas, sem fome, sem violência, sem racismo, sem barulho de sirene, sem corrupção do governo. Enfim, para sermos felizes, seu bebê.